Hoje olho para o céu. Olho para o céu e vejo uma estrela. Olho não, olhamos. A estrela guia os dois. A morte. À morte ninguém escapa, nem o rei, nem o duque, nem o papa. O que nos vai acontecer quando, como diz o povo, quando a nossa hora chegar? Saberias o meu nome se eu te visse no paraíso? Serias a mesma se nos cruzássemos lá em cima? Perco o controlo sobre mim quando me debruço sobre este assunto. Especialmente quando não exteriorizo o que o meu interior me diz. O que não está a acontecer agora, como já terás reparado. Segura a minha mão, se conseguires. Ajuda-me a ficar de pé. As pernas tremem, os joelhos dobram, a cabeça gira por dentro e o meu corpo cede, acabando por rastejar se não me auxiliares a ficar de pé. Perdoa-me, parede do meu quarto, nem estava a falar para ti. Estou a olhar lá para cima e a imaginar como estará uma amiga minha nesta altura. Uma outra amiga, não és tu. Mas, tal como tu, ela é uma fonte. Agora habita fisicamente noutro panorama. Um panorama que muitos idealizam como ideal. Anima-me pensar que, por detrás daquela última porta, haverá paz. E também haverá lágrimas no paraíso. Ah, Clapton! Há alguns anos eu conheci, quer dizer, nunca conheci pessoalmente o ser em causa, nunca ouvi a sua voz sequer, mas tens aquela sensação de conheceres alguém porque outro alguém falou tanto sobre ela que é como a tivesses conhecido verdadeiramente. Bom, entre tantas formas verbais do verbo conhecer, ainda nem conheces a origem deste meu discurso. Estou a falar sobre uma jovem, uma menina na qual abunda beleza. Quando penso nela, é como se estivesse a tocar numa estrela do céu. No fundo, ela pode ser comparada a uma estrela que me guia. Não àquela que é polar, mas a uma orientação para me transformar numa pessoa melhor todos os dias. Estando sujeito a todas as análises que a palavra melhor tem direito. Ela não está cá. Mas está. Porque eu lembro-me, e este lembrar enquadra-se sempre no meu imaginário, lembro-me da sua bondade, humildade e da forma como se mostrava disponível para os outros. Sem esperar por qualquer compensação. Porque foi assim que foi educada. Foi à volta destes princípios que cresceu. E ainda bem. Sabes, amiga... Sim, agora és tu a amiga em causa, parede. Sabes, por vezes faltam-nos, ou pelo menos falta-me, motivação, uma razão plausível e próxima para me controlar. Não estás a perceber. Tentarei explicar. Eu sinto que falho em alguns momentos. Reajo como não deveria reagir. Digo que não deveria dizer. Sei que devo melhorar, nem preciso que me digam. E só essa intenção de mudança deveria chegar. Mas não chega. Então, é nesse momento que me lembro de que há outras pessoas, habitualmente mais jovens, mas não obrigatoriamente, há outras pessoas para as quais posso ser uma espécie de guia, de exemplo a seguir. E então penso... Se há esse alguém que merece um comportamento mais correto, mais decente da minha parte, vou alterar. Por mim, mas também por ela. E essa menina transformada em estrela que conheci, mas nunca conheci, indica-me o percurso. Sem saber. Poderia saber se estivesse fisicamente mais perto. Foi transportada há uns tempos para o outro panorama, mais ou menos por estes dias. Nesta 13ª conversa contigo, parede, e numa altura em que vemos nela 13 anos completos, tenho recordado as palavras e a melodia trazidas pelo Luís Represas que adequo para uma homenagem singela. Poderia dizer que foste embora cedo, mas na verdade não foste. Eu visito-te frequentemente, vou ver-te todas as semanas. Tu sabes que vou. Não te deixo, nem tu me deixas. Mesmo que estejas um pouco mais longe. Sentes-te bem aí em cima? Mariana, o mar te deu um nome quase tão como o seu, Mariana. O mar escreveu com as minhas mãos um canto que ainda ninguém leu. Vou mostrar-te o que não vi, vou deixar-te o que vivi. Encontrar quem és, caminhar de pé, é tocar a estrela mais alta do céu. Mariana, o tempo é teu. vais partir numa aventura, vais vivê-la com ternura, vais saber que só o amor é que perdura. Encontrar quem és, caminhar de pé, é tocar a estrela mais alta do céu. Mariana, não vês a vida numa hora. Mariana, tens toda a vida, vida fora. E estarei, mesmo quando um dia eu me for embora. Eu li, não sei onde, que pediam para ter sonhos cor-de-rosa. Talvez fosse esse o tom mais facilmente associado a ti. Talvez. Mas eu acrescento às rosas os sonhos azuis. Adormece no meio das flores, de uma paisagem bonita, digna de ser comparável a ti. Tem um dia de sonhos, sonhos belos e apaziguadores. Ignora todos aqueles que são monstros. Lembras-te de quando tu, ainda mais pequenina, vias aqueles desenhos animados estrangeiros em que gritavas "Ai, monsters!" Deixa isso. Vive no teu mundo de sonhos constantes, que eu também vou sonhar contigo quase todos os dias. Porque inspiras-me. Aliás, dias de sonho eu já tenho. Basta aproximar-me de ti, observar o teu rosto. Ou basta pensar em ti, para recordar-te e reforçar a minha meta, que expliquei há pouco. Mas descansa. Olha para o horizonte tranquilo e tenha um dia de sonho azul. Asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. The flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. na dúvida. Num primeiro momento, questionamos a pessoa que acabou de nos dar a notícia. Perguntamos se a informação transmitida corresponde ao sujeito, ao local e ao momento correspondentes. Desorientados. Questões feitas e repetidas, a pessoa em causa confirma que a primeira indicação é a correta. Nós já sabíamos, mas dava-nos jeito não acreditar. Agora comanda-nos uma desorientação. Não sabemos o que vamos dizer ou fazer a seguir. Nem no próprio momento sabemos. Estupefactos. Depois começamos a ficar admirados. Tentamos perceber como aquilo aconteceu. Revoltados. Além do como, quase exigimos saber o porquê. Porque foi escolhida aquela pessoa e não outra qualquer. De preferência, uma desconhecida, não é? E revolta-nos o facto de não percebermos. Conformados. Numa fase em que já confirmamos o sucedido e expelimos o nosso protesto, passamos a conformar-nos, a aceitar. Tristes. Agora que interiorizamos a realidade, não escondemos a tristeza que por vezes, muitas vezes, chegam em forma de lágrimas. Pensativos. Refletimos, ponderamos sobre como será o nosso futuro, alterado repentinamente devido àquele desengelho. Gratos. Falta agradecer a quem nos deu tanto enquanto esteve conosco. Na dúvida, desorientados, estupefactos, revoltados, conformados, tristes, pensativos, gratos. É assim que ficamos de cada vez em que dizemos adeus. Foi o que a Germanota me ensinou. Major to minor. every time we say goodbye. De cada vez em que dizemos adeus, também poderíamos e podemos dizer até já. Porque, em breve, nos iremos juntar, não todos, num piso superior, onde, dizem, pode entrar quem fez o suficiente para ter direito a uma chave. E esse suficiente, dizem, é feito no rejo-chão. Quem cumprir cá embaixo terá direito a uma chave do piso superior, para uma vida eterna e tranquila. Mas não. Para já não quero ter a chave de algum sítio de lá de cima, seja como ele for. Podem prometer-me muitas ilusões, outras esperanças, outras alegrias, nesse novo lar que me espera. Não quero. É que não sou daqueles que olham para a vida toda como uma saudade, que tiveram perdas em todas as ilusões ou frustrações em todas as esperanças. A fonte da minha alegria, qual evangelho, é a palavra que profiro porque os outros me ensinaram tais. A fonte do meu entusiasmo está aqui. Não quero outra vida, quero esta. Aldina, não me puxes. Se for para deixar esta vida para ir para outro lado, não. Não vou. Não vou. Chaves da vida e não abri as portas onde morava a felicidade. Eu tinha as chaves da vida e não vivi a minha vida. Foi toda uma saudade e que tive e foi perdida, e tanta esperança no amor foi destroçada. Não sei porque me queixo desta vida, se não quero outra vida para nada. Se foi para isto nasci, se foi para isto que hoje sou, se foi só isto que mereci, não vou, não vou. Podem passar bocas pedindo, olhos em fogo, tudo acabou. Pode passar o amor mais lindo, não vou, não vou. Chaves da vida e fui roubada. Mataram dentro de mim toda a poesia. Deixaram